lugar onde estamos quadrados. Posição. 349, Guarulhos 340, Super Zuluno 0, curva direita na São 1, Leda Motiva, transponder 5104, controle 208. Autorizado, chame táxi. motorizado Congonhas, nível 360, Operador 110. Curva direita na Sanjo 1, Leda, Motiva. Transponder 5107, controle 108. Autorizado táxi e a parte principal, fixo em Índia, com o espero 00 chame pronto, que é legal no 05. Salvador, copia, bravo. Prossiga. Para fundo, quatro, quatro. Xadrez, cordão raso, autorizado, chame interno. Pista no 0, vento 270 graus 029. Entende? Vitor Bravo. Sim, estou solicitando. Salvador, bom dia, Golf 961, no fração Pegadão, com a Alexandre Fantasma. Golf 961, confirme o número. Pode ser o 400, qualquer um que estiver aprovado aí. Gol no lado, Leão. Coronel, em quadro do Leão, está autorizado, Galeão, de Ampers 144, Cego Romeu, transador do tipo 7 monstro, nível 400. Decola na pistola 0, primeira curva direita, na saída forma monolia da Dettler, aciona no transponder 5111, controle do salvador, série 120618, aguarde para o cotejamento. Chama o controle 1208. 208, bom dia, 3399. Autorizado, Galeão, 400, Pedro 44, segura, Fernando Pedro 87, bolso da escola da 10 para a direita, pega San Juan, no Leia da Dócilo, transponder 5111 e controle 208. 961, cotejamento correto, nível 400 autorizado. Obrigado. Vitor, até o quilo, né? Escuta. É, Vitor, bravo, quilo, senhora, tá bom? Não, negativo, é aeronave, não rebote. Pode me informar se já iniciou o pushback? Sente, estimado para o táxi. Galeão, 360, autorizado. Autorizou 10, Taubaté. Curva direita, Sanvo 1, Leda, Motiva. Transponder, 5114. Controle, 120, decimal 8. asfalto e foi índia, com cela da pista no zero, chame pronto, que legal, 905. Vitor Bravo Kilo, solo. Vitor Bravo, escuta. Vitor Bravo Kilo, mantém posição na feira do Pátio 3. Ok, nós chamamos a Precisa em 125.1 no plano 128.35. Precisa 251-2835, dia 339. Gol 349 Rio de Janeiro, 31 segundos a copy. Podia confirmar a subida? Canvo 1. Chama 075, decolou 07. Controle Salvador 1208. 08, 0075. Via. 349, cópia. Salvador, vou deixar a 075, decolou na segunda e 60. Curva direita, Sanvo 1, Leda, Dóquilo, Transponder, 5117, controle Salvador, 120.8. Pessoal autorizado, então, Grupo Rondo 349, Dumont 380, Tuzulu 44. Curva decola, curva direita, São Rono, Leda e após Dóquilo. Seu Rono no 72408 com o controle, Rondo 349. Rondo 349, conhece, time pronto. Vamos lá. Para o táxi, para o lado 61, tem 90, 350, Campeiro. Autorizado, com 961, a direita via Índia, ponto de espera da pista 10, chame pronto, que nem igual 10 no 5. Ele 15 vai tomar pronto. Vista Bravo, que autorizado, sinalizar rebote. Obrigado. Decolar, pista no zero, vento calmo. Eu vou decolar e vou dar 10, eu vou dar 0, após 2, o 10, direto livre. 400 a nível, após 2000, a proleta, gol 9 e 1. TM 075, chama Centro Recife, em 125, decimal 1, não, TM 128, decimal 35. Itagéu está presente e chame Centro Recife 125 decimal 1, terra 128 decimal 35. Agora Itagéu chama Recife 125 128 35 como alternativa. Bom dia, 9 ó. Sim. táxi via Patinho Indy, chama no ponto de espera pronto, ajuste o altímetro na 09. Hora pronta, ajuste o altímetro 10015. É 251 autorizado, a linha 6110, 2280 grau, 024. A linha aqui é Polo, 6254. Puxa, está no centro, gol, Fula 349. Fula 349, autorizado, chama o táxi. Chamada a táxi, Fula 349. Ótimo, é 251, obrigado. Confirma de transporte de inferno, Romeu Vitor Hotel. Deixe, Papatão Romeu Vitor Hotel, autorizado Serra, November India Charlie. Rota direta conforme o plano, nível autorizado 065. Decola da pistola 7, primeira curva direita no corredor Axé. Manter o 1.010 até a liberação do controle. Acionando o transponder 5115, o controle Salvador opera em 120.8. Está livre acionamento, chamo quando pronto, tá? Sono 349, 355, confins, 068 agora. Sono 349, autorizado táxi, que é patrono índio, chamo no ponto espera pronto, ajuste altímetro 1.05. Alternativa, via índia, com bem que chama pronto, 349. estamos em Ecos 1 novembro, deixa o controle Salvador, sem identificação, estou sob contato radar, castado 625 milhas, sudeste do VR Salvador, estou na proa do VR Salvador, desça para 1.500 pés para o VR, reporta a Carol de Capone. Chamando a 251, chama-se a 351, 25, décima 1, até 1, 28, décima 35. Bom, 349, utilizado em área de colapso com 0, vento 340 graus, 039. Sim, decola no 0, voa no 349. Vitoro Céu, autorizado táxi, chame na óptica, ajuste a altímetro na 095, para central, B. Cruzado ingresso, chama ele ali pronto, o Romeu Vitoro Céu. Como 349, decolou 34, chama o controle comandante no 208. 208, no 349, obrigado, vai com o André. Salvador, muito bom dia, no 349, cruza 2000. Como 349, contato radar, subanível 380, direto letra. Direto letra 380, vou no 349. Professor, você é autorizado a falar de Fórmula 7, o vento calmo.